Ela me chama pelo nome, eu digo baby agora é tarde. Cê não queria antes, hoje comanda a cidade. Eu troquei meu telefone, revi as amizades. Só quem ficou do lado, meus queridos de verdade. Ela me chama pelo nome, baby agora é tarde. Agora é tarde, agora é tarde. Eu troquei meu telefone, baby agora é tarde. Agora é tarde, eu comando a cidade. E ela se aproxima e me fala, pega essa F e acende. Nada dessas pernas me abala. Fala do passado, cê lembra da gente. Eu sei que tudo nessa vida tem um preço. Toda energia nessa vida foi um peso. Bem que cê falava que eu não te mereço. Quando cê foi, até hoje eu agradeço. Ei, quanto tempo faz mina vendo veneno. Meu terreno defendo nesse plano insano. Eu sigo vivendo para a vida e o governo. Não desisto não, tremo sempre sendo eu mesmo. Comandando baile, minha quadrilha tá no palco. Eu tô bem, eu tô bem. Essas vadias não vão me sugar. Nada me atrapalha, o caminho cê que escolhe. Eu já sei, eu já sei. Esqueça a essência e humildade do lar. Não mudei as energias que sugava, eu me livrei. Ela me chama pelo nome, eu digo baby agora é tarde. Cê não queria antes, hoje comanda a cidade. Eu troquei meu telefone, refi as amizades. Só quem ficou do lado, meus queridos de verdade. Ela me chama pelo nome, baby agora é tarde. Agora é tarde, agora é tarde. Eu troquei meu telefone, baby agora é tarde. Agora é tarde, eu comando a cidade. Acordei mais cedo, lembrei de ligar pra você. O número já não é mais o mesmo. Se fosse você, não ia me atender. Tá suave, eu já sei porquê. É aí que tu vê. Paga pra viver, sofrer, mas não é assim que vai ser. Deu as costas que ia me esquecer. Que eu não dou valor pra você. Já é, pra você é muita fé. Segue seu caminho, eu sou seu. Você só me traz espinho. Depois reclama que eu bato a porta e deixo falando sozinho. Você também não ajuda, eu não corro de brinco. Me fala o problema das tuas amigas. Não quer que eu me envolva, resolve tuas feitas. Eu tô bem resolvendo. Não tem mais nada entre a gente, só que eu ainda sou a mulher da tua vida, da tua vida. Agora vai chorar e volta a check-ins. Quero ver onde quando nada era com eles. Hoje que era de crise, eu que fechei contigo. Antes dessa grana você não tinha. Ela me chama pelo nome, eu digo baby agora é tarde. Cê não queria antes, hoje comanda a cidade. Eu troquei meu telefone, revi as amizades. Só quem ficou do lado, meus queridos de verdade. Ela me chama pelo nome, baby agora é tarde. Agora é tarde, agora é tarde. Eu troquei meu telefone, baby agora é tarde. Agora é tarde, eu comando a cidade. Foi você quem disse que não dava mais. Linda, agora é tarde pra voltar atrás. Nossos universos não são iguais. Tudo que eu quero é só um pouco de paz. Você sempre reclamava de tudo. Eu fazia sempre tudo por nós. A gente sempre falava em estar junto, mas eu já sabia o que viria após. Eu comando a cidade e elas ouvem meu som. Me livrei de suas grades, investi meu tempo no dom. Mas quando a luz do palco apaga e eu me vejo só, com várias minas sem valor ao meu redor, eu lembro da gente e admito que era real. Hoje vejo essa grana, essa dama e tudo me parece tão falso. Me diz o que eu faço, qual o próximo passo? Mas independente de tudo, eu sempre respeitei seu espaço. Ela me chama pelo nome, eu digo baby agora é tarde. Cê não queria antes, hoje comanda a cidade. Eu troquei meu telefone, revi as amizades. Só quem ficou do lado, meus queridos de verdade. Ela me chama pelo nome, baby agora é tarde. Agora é tarde, agora é tarde. Eu troquei meu telefone, baby agora é tarde. Agora é tarde, eu comando a cidade.